Papai Romeo, Índia Tapapá, o senhor executa a Renato? Negativo, para a final do NDP Zulu, pistão no zero, voe direto Dona, desça para 2 mil pés, informe estabilizado, Índia Tapapá. Índia Tapapá, se a gente foi direto casa, Índia Tapapá, descida para 2 mil pés. Descida para 2 mil pés, para editar casa, o Índia Tapapá. Controle, o Índio Tapapá vai efetuar desvios à esquerda devido à formação à nossa frente. Livre desvio, Índio Tapapá. Iniciando desvio, Índio Tapapá. Salvador, bom dia, TAM 3601, informação Foxtrot 360, São Paulo, Congonhas. TAM 3601, autorizado Congonhas, 360. Veicola pistão no zero, curva direita, saída da El, linha da Motiva. Via Upzulu no zero, por base, Upzulu no meio, aproximo e prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1208. Aciona 5472, transponder. 360, autorizado São Paulo, decola da 10, curva direita, da Eoleda Motiva, Open Zulu 10, Pubave, Open Zulu no meia, Posmo conforme o plano. 5472 e 1208, copiou 3601. 601, procedimento correto, são pontos que estiver em funcionamento. Romeo, idiota papai, setor desvio, tá voltando a proa de casa. Outra papá, aguarde transferência de comunicação. Aguardando transferência, em outra papá. Uno no 02, por funcionamento. Autorizar, tinha para um táxi. Localização 3601. Agora 2 Salvador, 118, decimal 95, tempo pouso. Sim, a gente vai chamar a torre Salvador em 118.95, índio até o papá. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, índio até o Papa. Papa Romeu, índio até o Papa. Bom dia, Juju, altímetro 0, 13. Salvador operando em condições visuais, com teto de 1.500 pés e visibilidade estimada em 5 mil metros. Chuva leve sobre o campo, pista molhada, reporte avistando. Reportar avistando, índio até o Papa. Aerotaxistan 360 no seu avião no 67, 4 horas de autonomia alternando de avião. Aerotaxistan 301, táxi a Índia, ponto espera no 0, torre 1895, ajuste no 0, 13. 2013, Índia 1895, bom dia. Visual, Índia Hotel Papá. Índia Hotel Papá, pista 1-0, pouso autorizado, vento no 70 graus, 04 nós. Sente, Hotel Papá. Índia Hotel Papá, Solos 3-2, confirme o pátio. Passe 3, no Índia Hotel Papá. Qual seria o tempo de permanência no pátio 3? Passe 3, em frente ao terminal de carga do Índia Hotel Papá. Sendo ciente, qual seria o seu tempo de permanência no pátio 3? No máximo, uma hora. Fiquei ciente, somente para coordenação com o infraero. Chame Solo 219, bom dia. 219, Índia Hotel Papá. Torre Salvador, tá 3601, ponto 6010, pronto. Índia Papá autorizado, Alfa Kilo, Paz 3, capitão, sinal guardou no pátio. De Alfa Kilo, Índia Hotel Papá, reportará a visão do Parizador. O Jota Papá informa que a posição será a primeira à esquerda, 01. Sente posição 01 à primeira esquerda em Jota Papá. São 3601, não alianta em livre decolagem, vento variável, 4 nós. Falagem atualizada, pista 90, está 3601. 3601, decolada 35, controle 120, decimal 8, voo. 208, bom dia. Salvador, TAM 3601, bom dia. TAM 3601, contato radar, suba para nível 360, autorizado Leda. Direto Leda Leda 3601, desvio à esquerda, proa 180, proa sul, por mais 5 milhas. A livre desvio, TAM 3601, informe retornando Leda. Preparei, Leda. Leda, o TAM 3601. 3601, chama agora Recife, frequência 125.1 e alterna 128.35. Alô, Salvador, é o Tan Mike Zulu Golf. Prossiga. Bom dia, solicito autorização para o reboque da posição 14 para a posição número 9 na remota, por favor. Autorizada, posso terminar. Ok, obrigado, presidente. Salvador, bom dia. O Azul 25 tem sua autorização para Santos Dumont 327. Azul 235, autorizada RJ 380, decola no zero, curva direita. Zero da El, Leda, seguro, via Pesulo 44. Controle Salvador, a pé, 1208, aciona 5514, transponder. Antigo decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, seguro, pelo Pesulo 44. 1208 controle, 104 transponder, azul 235. 135 champão, se tiver funcionamento. Salvador, tá Mike Zulu Golf, informa o SEB do reboque, muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Salvador Azul 2535, ponte 3, 10 para 9. Pesado, já me contaram.